Eu acordei até nem sei como, mas consegui. Eu tive um sonho infernal, só sei que quase morri. Visitei o plano inferior inabitável, desfrutei de um momento de transe inexplicável. Presenciei almas sendo queimadas no inferno, pedindo por clemência pra fugir do fogo eterno. Aí eu me pergunto se realmente vale a pena pecar a vida inteira no inferno, andar com algemas. Entendo que por aqui ninguém sabe da verdade, apenas vivo e não espero por nenhum milagre. Não consagro e nem adoro nenhum ser na face da terra. As imagens santificadas da idade moderna, blasfêmia pura. Agradeço por ser somente um sonho, por ser mera ilusão. Tirei o peso dos meus ombros, eu vi escombros, concreto todo manchado de sangue. Pessoas com medo, pois o perigo é constante. Atrás dos diamantes as pessoas vivem sempre, também vivem aprisionadas nas invisíveis correntes. Pesadelo ou sonho, a pergunta não se cala. Será uma revelação, premonição de uma batalha. As palavras não descrevem os minutos em que sonhei. Acordei e pensei, recordei pelo que passei. Agora já não sei se é coisa da minha mente ou se é um aviso do perigo iminente. Escuto vozes me falando e me chamando pro além. Me pergunto a toda hora quando é que você vem. Pra você pode ser apenas mais uma viagem, mas pra mim é diferente, pois vivo essa realidade. Visito o inferno e o céu todos os dias. Minha mente é o veículo e o espírito é meu guia. Parece que estou sendo preparado pro futuro, onde todos estarão mortos e não haverá mais muros que separam o bem do mal e o mal do bem. O demônio reinará e vocês serão todos reféns. Comece a prestar atenção ao seu redor, não se feche no seu mundo porque pode ser pior. Ao meu lado, alguém tentando fazer um contato, eu fui o escolhido pra cumprir esse mandato. Se eu conto pra alguém vão dizer que estou louco, por isso guardo pra mim mesmo, pois sei que terá retorno. Acreditei, levei à frente, agora segura a bronca. Doença sem remédio, o tédio me deixa em coma. Profundo esse é meu mundo, nos sonhos me sinto bem, mas agora é diferente, eu estou indo mais além. Preciso de ajuda pra saber o que eu faço, a atitude que eu tomo, qual é o plano que eu traço. Mas ainda assim sei que não estou preparado, acordei a tempo pra não ser aniquilado. Eu peço proteção porque agora estou decidido, mas um pesadelo, esse é o meu destino. Diferente, o caminho onde ninguém ousa trilhar, o caminho do obscuro em que só saio quando acordar.